out of that film. Habilidade 5827 da Colares 13, sem controle 120 decimal 8. 1218. Habilidade 5827, frequência 120 decimal 8. Ok, 208. Gol 1604, vou conferir pessoas a bordo. Gol 1604, autorizado táxi via Índia, reporte no ponto de espera do 10, pronto. Autorizado táxi via Índia, reportarei no ponto de espera do 10, pronto. Estamos no ponto 0, gol 9604, pistão 0. Gol 1604, autorizado a linha, ilha colar, pistão 0, vento 130 graus, 052. A linha decola, pistão 0, gol 9604. Portugal 019, 2000 feet, clear to final left, approach call 7. Cuidado 2000, clear final, Southport 10, Portugal, Portugal, Verona. Azul 4209, torre no 862 de Confuso. 286, 142, 09, 36, né? Sou em Salvador, mal, boa noite, azul 4209, está estabilizado no ILS. Azul 4209, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, 4209. Azul 4209, cheque trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 052. Gente, livre pouso, baixado e travado, passou externo, 4209. Gol 1604, decolou 18, chame controle 120, decimal 8. Gente. 208. Salvador, boa, é o 6747 da web, assistente da Alfa, estamos aqui no 5 para a cópia. Lono 604, contato radar, cuidado 370, sai da bomba. 370. 6747 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pedulo 21. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponda 5163. Os autorizados nível 360, São Paulo, aeroporto Guarulhos, circulando a 10, com primeira curva direita na Arbor, transição Elefa, para interceptar Pesolu 21, 20.8 controle, com 5163 no transponder 6747 da web. Objeto 6747, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama dentro. Portugal 019, call tower 183, é Portugal 118 at Portugal 0918. Objeto 5827, chama Recife 1251. 1251, 527. Sala 019, Sala Tele 10. Portugal 019, continue your approach, number 2 for landing. Number 2 at Portugal, 019. Confirm Salvador? Salvador, this is about 084. Good night. 084, go ahead. Yes, we will be ready in about 20 minutes. You can let me know the trip and which route I'm gonna go. Okay, I don't have your flight plan here. Your estimated time for takeoff is what time? 5-0. Okay, 5-0. Your flight plan may be available about 5 to 10 minutes, okay? Okay, we'll be 110 waiting for your response. Thank you. Okay, call back to the frequency tower, okay? 118.6, call back in 5 minutes, please. 5 minutes, call you back on 118. Thank you, I had a 5-0-4. Anyhow, we'll be listening to you. Thank you. Mantém, escuta, livrou na alta e vai reportando a ajuda de 4209. Portugal 019, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 05 knots. Left hand, runway 10, Portugal 019. Azul 4209, autorizado ingressar na Juliette, posição 03. Autorizado na Juliette, posição 34209. Zona 889, pushback, estacionamento. Posição 9. Zona 889, livre, puxe, acionar, chama pronto para táxi. Chama táxi, zona 889. Portugal 019, on the ground at 23, maintain my frequency, turn it right. Approve the taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Gol 604, chama Recife, 12545. 12545 é, por gentileza, tem a secundária? Afirmativo, 12685, ainda 13325. 12385, obrigado. Total 9907, redução 2209. Zona 3305, direto zona 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Direto zona, desce para 2000 pés, reporta estabilizado, 3305. Portugal 019, mantém position before Juliet. Mantém position before Juliet, pode fazer o ano. Plano 889 para o TAC com 123 a bordo, 0350 do nome, alternando Campinas. Bom, no 889, autorizado o táxi via pátio, táxi Índia, reporta no ponto de espera do 10, pronto. Pátio Índia, reporta na ponto de espera do 10, pronto, no 889. Portugal 019, mantém position. Possível chanamento 313. Autorização Guarulhos, por favor. Total 9907 sobre vetor, direita 230, limitado pela magnética 110 de cima. 230 de prova, para 110 de cima, certo? Curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5164. Gente, 360 Guarulhos, uniforme Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 208 ao controle, 5164 ao transponder. Oceané 63, 13 com atrajamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Chamará, obrigado. Nossa, boa noite, acionou a identificação autorizada, bom, 4.000 pés de 14. Legal 019, approve the tax via Juliet, Apron, Gate 11. Tax via Juliet, Gate 11, pode fazer aproximando, pode esperar, pronto, voa no 889. Voa no 889, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. Vento no 30, grau 052. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, voa no 889. Europa 084, Salvador Tower. Go ahead for Europa 084, Salvador Tower. Europa 084, ready to copy. Ready to copy. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370 via up as 10. Runway 10, turning left after departure. Pulca departure, zipar transition. Control 120 decimal 8, squawk 5166. Europa 084, clear to Madrid. 370, APAPAPA 10, Duca de Pacho, 1208-5166. Pazerite for Puka Departure Zipar Transition Zulu India Papa Alfa Romeo via Upper Zulu 10. Puka Departure Zipa Transition APAPAPA 10. Por Europa, TAN 3305 está estabilizado por curso, 3 milhas agora do DSA. TAN 3305, continue a aproximação, guarde pista livre. Sim. Europa 084, negativa, Alpha Papa, via Upper Zulu 10. Foca de parto, Upper Zulu 10. Zipar, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo, for Europa Zero Fox. Papa Zero to Fox, call to Push and Start. Roger back for Push and Start, Europa Zero 84. Então, 3305, cheque trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Pouso autorizado, TAM 3305, 140 com 7. Na chama torre, uma noite, meia dúzia. Indo na 137. Então, boa noite. Boa noite, 3555 no 5, mandando 140, passou Conde, estimando ao 57. 3555 no 5, boa noite, está em contato com o radar 673 no Médio Salvador. Vou abrir o Edbonf, reporta unidade descida. Quando bom, se reportará unidade descida. Quando possível, puder liberar, a gente agradece pelo. Te mantém da bom. Mantendo bom. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 889, decolou na da Euleda Bridge. 889, boa noite, contato radar, sinal 360, perfil da El. 360 da El, Gol 889. Para Pushback, acionamento 6747 no 5. Objeto 6747 autorizado, puxe e acionar, chame para um paratáxi. Chame para um paratáxi, 6747. Total 9903 passando externo, baixa pra lá. Total 9907, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Mete na sua escuta. TAM 3305, no solo 37, mantém escuta, liga direita. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 07. Mantém sua escuta direita, Alfa Juliette, posição 07, TAM 3305. TAM 3305, confirmando, mantém posição antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, na sua escuta, 3305. Total 9907, cheque trem autorizado, pouso na 10, vento 140 graus, 05 nós. Baixa travado, livre pouso, 7. E o 5972 desce 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Doutor Salvador, boa noite. Para saneamento pushback, posição 1. O saneamento 3113, aguarde pushback, número 2 no setor. Total, ok, na escuta, obrigado. Total 9907, no solo 39, liga direita, autorizado TAP via Alfa, reporte as 2 vias. Lembrando, pista na Alfa, reportará antes das 2 vias, total. Ah, 3305, autorizado, ingressando a Juliette, posição 07. Ingressa Juliette, até a posição 07, então 3305. Total 9907, corrigindo, autorizado taxi Alfa Kilo, passe 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, passe 3, total, atento ao sinalizador. Para o táxi 6747, temos 100 e... Bom. Recife, 1251. 1251, gol 889, obrigado, boa noite. Boa. 9 Pax, 3 horas 55, alternando com 20. Jet 6747, após a passagem do Airbus 320 da TAM, à sua frente, autorizado a iniciar o táxi. Reporte, ponto de espera da 1 no 0, pronto. Faltaremos, né, 7, 4, 7.